pastor para tomar Jericó, cidade murada, não havia passagem, o povo não estava só. Deus mandou tocar trombeta durante 7 dias. Então as muralhas caíram e o povo invadiu com muita alegria. Barreira não há barreira para deter esse povo. Barreira não há barreira para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. Barreira não há barreira para deter esse povo. Barreira não há barreira para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. Paulo e Silas na prisão, Deus não desamparou. Enquanto oravam e cantavam, houve um terremoto e a prisão abalou. Grande foi o poder de Deus, sentiram grande alegria. Então as algemas caíram e as correntes dos servos de Deus oprimiam. Barreira não há barreira para deter esse povo. Barreira não há barreira para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. Jericó, cidade murada, não havia passagem, o povo não estava só. Deus mandou tocar trombeta durante 7 dias. Então as muralhas caíram e o povo invadiu com grande alegria. Barreira não há barreira para deter esse povo. Barreira não há barreira para deter esse povo.